a tratar por mestre, certo? Não. Ser novamente bem-vindo ao programa, à Escola e o Meio. Não é a primeira vez que o professor Luís Turgal está entre nós. Creio que até já é a terceira, portanto já é repetente e ainda bem que vem cá. E agora vem pelas melhores razões. Em primeiro lugar, o Clube de Rádio quer endereçar-te os parabéns por este grau académico, que obviamente é um orgulho para todos nós, para a escola e também para nós aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaríamos então de saber acerca deste trabalho de investigação sobre Tomás da Fonseca e das conclusões que estão explanadas na tua tese. Quer dizer, poderia estar aqui a falar um dia inteiro, é complicado, mas assim, uma sistematizar. Bom, em primeiro lugar, convinha perceber quem é que foi o Tomás da Fonseca. O Tomás da Fonseca foi um homem que viveu, que nasceu no final do século XIX, 1877, como tu há bocado disseste, e morreu em 1968. Portanto, teve uma vida longa. Ele viveu quase 91 anos. E no fundo, uma vida que atravessa vários períodos da história de Portugal, da história contemporânea de Portugal, monarquia constitucional, república, com as suas diversas fases, a ditadura militar, Estado Novo, e ele, de certa forma, manteve sempre, à sua maneira, ativo durante este período todo, mesmo quando era difícil ter uma intervenção contra o sistema, como foi o período do Estado Novo. Não é? Portanto, o que é que eu vos posso dizer mais? É um homem que tem, de facto, segue um percurso muito, muito curioso e em vulgar, e por isso é que me interessou, porque ele foi, entrou no seminário de Coimbra, portanto, para se preparar para ser padre, e teve mais de 10 anos, cerca de 10 anos no seminário, e ao fim de 10 anos percebeu, entrou em conflito com os dogmas religiosos, com a Igreja Católica, tornou-se, numa palavra, tornou-se ateu, verdadeiramente. E enfim, sai, foge num dia de maio, no final de maio de 1903, para se tornar um anticlerical intransigente, não é? E ao mesmo tempo também adere aos valores republicanos. Ele era um homem de esquerda, os valores republicanos de tendência mais socialista, e portanto passa a ter uma atividade, uma intervenção política permanente, nomeadamente primeiro como propagandista republicano e socialista contra a monarquia, não é? Portanto, durante o período anterior ao 5 de outubro, depois, já após a Revolução, no fundo, torna-se próximo do chamado Partido Democrático, Partido Republicano, ligado ao Afonso Costa, foi deputado à Assembleia Constituinte, foi senador, depois entrou em conflito com o Sidónio Paes, foi preso, esteve na penitenciária de Coimbra cerca de um mês por causa disso. Evidentemente, ele não se revia no modelo de república mais autoritária defendida pelo o Sidónio Paes. Foi um homem também ligado às questões da educação, importante, um homem que sempre defendeu uma educação laica, uma educação inclusiva, como agora tanto se diz, não é? É um dos primeiros homens, enfim, em Portugal. Ele era não professor? Só. Ele era professor, sim. Ele foi diretor da Escola Normal de Lisboa. A Escola Normal de Lisboa era a escola que formava professores primários, como se dizia na altura, professores do ensino primário, não é? E foi, de facto, portanto, professor primeiro na escola, primeiro diretor e professor da Escola Normal de Lisboa, e depois vai passar para Coimbra. Nos anos 20 passa para Coimbra, será também aí, desempenha aí as funções de professor da Escola Normal de Coimbra, depois de escola do Magistério Primário, até ao início dos anos 30, em que pura e simplesmente é saneado pela ditadura militar. Depois, isso é, e depois pelo Estado Novo, não é? Porque evidentemente tinha posições completamente incompatíveis. Ele era um homem era um homem antissistema, não é? Completamente incompatível com os valores do autoritarismo, da ditadura militar e depois também da República concebida pelo Estado Novo, porque o Estado Novo foi uma República. Exato. A gente até se esquece disso. Como é que ele sobreviveu durante o Estado Novo? Ele esteve preso? Mal. Foi várias vezes preso, foi sistematicamente censurado, ele produziu quase 40 obras, títulos, e desses 40 títulos, pelo menos 17 foram censurados. Ele até costumava dizer, e julgo que não será mentira, que foi o escritor mais censurado do Estado Novo. Pelo menos 17 obras foram censuradas. Mas ele tinha sempre ele conseguia sempre publicar os livros. E por isso foi preso, justamente, porque a polícia depois ia à casa dele à procura dos livros. Ele publicava os livros na clandestinidade ou através do Brasil. Muitas vezes produzia os livros, eram impressos no Brasil, depois entravam clandestinamente em Portugal e ele fazia, depois tratava da sua distribuição. Mas perguntavas-me, porque evidentemente ele não ganhou dinheiro com os livros. Hoje ninguém ganha dinheiro com os livros, a não ser os escritores que têm, não é, uma produção e conseguem vender muitos livros, estou a falar sobretudo dos escritores de romances, não é, e aqueles mais consagrados. Pô, a gente ganha dinheiro com os livros, muito menos naquela altura. Ele era de Mortágua e ele foi agricultor. E era familiar de camponeses. Que eram pequenos proprietários, e por conseguinte ele foi vivendo daquilo que a terra dava. Enfim, quando ele, nos anos 30, quando é saneado da Escola Normal de Coimbra, regressa a Mortágua, não é? Onde se instala, numa casa que já não existe, de resto, e passou a viver basicamente, enfim, da agricultura, daquilo que os seus terrenos davam. Porque nunca mais pôde ser professor. Nunca mais voltou a ser professor. Embora tenha mantido atividade cívica. Isso é que é interessante depois. Ele depois está ligado aos movimentos oposicionistas todos. Ou à MUNAF, ou ao MUD, ou ao MND, Movimento Nacional Democrático. Eventualmente, isso é uma questão que eu discuto também e que debate e que procuro esclarecer. Ele era ou não comunista? Ele tinha ligações muito próximas a uma série de elementos do Partido Comunista, nomeadamente a uma daquelas comunistas históricas, a Virgínia Moura, que foi depois deputada pelo Porto após o 25 de Abril. Ele era muito próximo dela, inclusivamente nos anos 50, quando ela foi presa, ela foi julgada por um tribunal plenário no Porto, ele foi ao Porto. Foi de propósito ao Porto para a defender, enfim, utilizando argumentos incríveis na altura, não é? Para a defender. Ela tinha sido presa porque tinha contestado, no fundo, a política do Salazar na Índia, não é? Relativamente à Goa da Mão e Dio. E ele foi ao Porto defendê-la com argumentos muito interessantes, evocando a peregrinação, não é? Dizendo que Portugal, na verdade, a colonização portuguesa, ao contrário do que se dizia, nunca foi foi sempre uma colonização que teve como objetivo de controlar e, no fundo, explorar os povos colonizados. Basta olhar para a peregrinação e ler a peregrinação para se perceber isso. E dizer que, bom, ele que era um anticlerical inveterado, utilizou até os argumentos da Igreja. Bom, a Igreja e a Nossa Senhora de Fátima, aliás, ele tem um livro, foi aí que eu cheguei até ao Tomás da Fonseca, através de Fátima, porque ele tem nos anos 50, escreve uma das obras mais emblemáticas antifatimistas. E a minha tese de mestrado foi sobre Fátima, e foi a partir daí que eu cheguei lá. Mas dizia eu que ele, nesse tribunal plenário, para defender a Virgínia Moura, dirá, vai invocar a peregrinação, e também dizer que essa política de guerra do Salazar contra o Estado da Índia era inaceitável até à luz dos valores católicos e da Igreja. A própria Nossa Senhora de Fátima era contra a guerra, dizia ele, com muita ironia, com aquele discurso irónico que ele utilizava, anticlerical e irónico, que é reconhecido. No entanto, ele não estaria filiado no Partido Comunista. Eu direi que ele foi próximo, foi simpatizante, se assim se pode dizer, um filiado. Reparem que naquela altura ninguém podia dizer que era filiado no Partido Comunista, porque, na verdade, dentro das oposições, os indivíduos que mais perseguidos e maltratados foram pela PIDE foram os tipos ligados ao PC. Claro. Não é? Essa é que é a verdade. E, portanto, ele não havia ficheiros como hoje há de militantes. De todo modo, ele não era, de facto, eu diria que ele não era. Ele estava próximo de muitos elementos. Tinha vários amigos. Havia um outro indivíduo que era médico, chamado César Anjos, que foi muito próximo dele e era do PC, é verdade. É verdade, por exemplo, no funeral estão muitos elementos afetos ao PCP. Também é verdade isso. Mas ele era, sobretudo, um homem que dentro de uma linha socialista mais libertária. As referências dele não eram Lenin nem Marx, que ele nem leu, que nunca cita, essa já há bocado falei, que ele publicou cerca de 40 títulos, não há, ele nunca cita nenhum deles. E, portanto, não era marxista, não era marxista-leninista. Ele era, sim, socio-comunista libertário, na linha de um geógrafo francês chamado Reclus, Élisée Reclus, e um outro indivíduo russo chamado Kropotkin. As referências dele são essas. Portanto, ele era um socialista libertário, ou comunista libertário, e não marxista-leninista. Portanto, do ponto de vista ideológico, ele não se identificava com estes valores, e muito menos, certamente, muito menos com aquilo que estava a acontecer na União Soviética, não é? Exato. Nós já estamos aqui com muito apetite para ler esta obra. Queremos saber para quando será a publicação da tua tese. Pois, isso é uma questão interessante que eu ando agora a tratar, porque eu acho sempre nestas coisas que a obra tem que ser lida. As teses só têm interesse, a gente só tem interesse fazer estas coisas se elas depois não ficarem na gaveta. Que interesse tem a gente andar a trabalhar e a matar-se a trabalhar nestas coisas da investigação se depois não publicar os resultados da investigação ou a síntese da investigação? Sim, eu tenho já uma proposta interessante de uma editora que publicou, de resto, o meu livro sobre Fátima. Mas essa proposta depende também de um patrocínio da Câmara de Mortágua. E eu estou a ver se a Câmara de Mortágua está disponível ou não para apoiar esta edição. Se estiver... Portanto, se não for no ano 2016, eu queria teremos ver se, obra em 2016. Eu gostaria que fosse em 2016, sim. Depois do verão, talvez, não sei. Não sei, mas por aí, porque, como digo, só assim, eu diria, tenho dito às vezes, parabéns, acabaste. E eu digo, não, este processo só está fechado quando eu publicar a investigação. Claro, não, que sim. E estamos aqui todos ávidos, até porque temos aqui gente que gosta muito de história, que com certeza vão ficar a conhecer melhor a história de Portugal deste período. Só dizer e esta isto, figura. No fundo, quer dizer, isto é um ensaio biográfico, é verdade. Mas, na verdade, no fundo, há todo um enquadramento que nos permite, no fundo, perceber, ou ajudar a perceber, o que foi a história de Portugal desde o final da monarquia até ali ao período marcelista, exatamente. Não é? 68, 1968, é quando... não é? Exatamente, é quando Marcelo chega. Exatamente, portanto, portanto, isso mesmo. Portanto, é um vasto período da história. Pronto, e há, de facto, eu procuro, no fundo, contextualizar, no fundo, a ideia de analisar o homem e a sua circunstância. A sua circunstância é, no fundo, as conjunturas em que ele vai vivendo e que ele procura, no fundo, contraditar. No fundo, não é? Ele é um homem que se vai manifestando contra as circunstâncias difíceis do tempo, quando era difícil, no fundo, ter atividade cívica. Essa é que é a questão, não é? Nós hoje vivemos num mundo de liberdade, os jovens que estão, sabem, a gente hoje pode dizer mais ou menos tudo aquilo que quer, mas naquele tempo as pessoas pagavam muito caro por isso. Ele, reparem, no fundo, a partir dos anos 30, não conseguia publicar aquilo que escrevia. Foi saneado, portanto, foi posto na rua. Ele era professor, deixou e de repente teve que regressar à sua terra. E, enfim, se não tivesse algumas propriedades em Mortágua, ele não tinha como sustentar a família, não é? Parem bem. Exato. E essas questões, às vezes, os jovens não têm percepção. Quer dizer, nós próprios já não vivemos muito isso. mas então os jovens que sempre viveram em democracia, não é? Felizmente não, para não eles. Têm, não é? Não, de facto, não têm essa. Foi uma vida dramática. A vida do Tomás da Fonseca foi, de facto, uma vida particularmente e que era um desconhecido para o grande público, portanto isto é a oportunidade também sim, para os portugueses ele, ficarem sim, a saber ele, quem foi. Ele para o grande público, mas já há, digamos, ele é bem conhecido dentro de um determinado segmento ligado às oposições. Ele, porque ele nos anos, sobretudo a partir dos anos 60, onde ele já não tem grande atividade política, porque ele vai, coitado, os últimos anos de vida dele são complicados. Ele passa hoje numa cama. É o Prado em 1962, depois vai para a Casa do Fio em Lisboa, onde vive os últimos anos já sem grande atividade política. Ele, no fundo, é elevado por volta dessa altura a uma espécie de patriarca da oposição. Era uma referência das oposições ligadas à social-democracia, ao Partido Comunista, ao Partido Socialista, ao Partido Socialista, que depois se cria no início dos anos 70, mas ele é, de facto, uma referência incontornável, não é? E, portanto, ele criou, por outro lado, no fundo, ele é uma espécie de último dos moicanos de uma linhagem anticlerical, não é? De um discurso anticlerical que vem ali, assim, dos finais do século XIX e que se mantém durante o período da República e depois vai perdendo adeptos porque já ninguém tem coragem de dizer aquilo que dizia antes, mas ele continua sempre a dizer, contra tudo e contra todos, ele mantém o mesmo discurso. Isso é genuíno. Portanto, é um homem de coragem física, não é? Também. Exato. Olha, nós estamos já todos muito curiosos para ler esta obra e o Clube da Rádio estará presente na apresentação muito do livro. Muito já, bem. Já estamos aqui combinados. Eu só te queria perguntar, até porque os nossos jovens ainda não têm essa percepção e provavelmente os nossos ouvintes também não, um trabalho científico deste teor leva muitos anos a fazer. Portanto, isto exige uma pesquisa, uma investigação aturada que te roubou muito tempo, muitas horas, muitos dias. Gostaria que nos falasse um bocadinho disso para eles que vão agora, muitos deles, ingressar no ensino superior para perceberem o que é uma tese de doutoramento. Pois, quer dizer, é verdade, não é? E não é fácil. O que eu fui durante, pelo menos durante 3 anos, eu fiz esta tese em muito pouco tempo, na verdade. Até porque, no fundo, eu já seguia, no fundo, né, a biografia do Tomás da Fonseca antes. Exato. Né, desde e dizes pouco tempo, 3 anos. 3 anos. Não, 3 anos é muito... Eu direi que para uma tese na área das ciências sociais e na história, nomeadamente, uma tese que envolve trabalho de arquivo, porque eu trabalhei, só para ficarem com uma ideia, esmiucei todas as obras publicadas por Tomás da Fonseca, portanto são 40, portanto é à procura delas, não é fácil encontrá-las todas, não é? E li-as todas, não é? Uma leitura sempre interpretativa. Depois trabalhei com o arquivo da PIDE, são 200 e tal páginas, o arquivo da PIDE, o processo da PIDE do Tomás da Fonseca, que estava na Torre do Tombo. Depois trabalhei com o arquivo pessoal dele que está na Biblioteca Nacional em Lisboa. Digamos que este... E depois com muitos, muitos artigos de jornal escritos por ele, alguns e por outros, ao longo deste período, portanto, entre a Monarquia Constitucional e o Estado Novo. Portanto, eu, de facto, trabalhei com muita documentação. E a questão, no fundo, é esta. Eu fui, portanto, uma espécie de estudante trabalhador. Quer dizer, era ao mesmo tempo que era professor, não é? Não tive nenhuma sabática, como de antes se podia ter, agora, não é? A sabática, no fundo, é uma espécie de uma licença em que as pessoas saem da sua profissão durante uns tempos para se dedicar à investigação, não é? Não tive direito a nada disso. Portanto, de fazer as duas coisas em simultâneo. Isso exige muitos sacrifícios, sim. Muitos fins de semana perdidos, sim. Muitas noites mal dormidas, sim. Muito dinheiro gasto, não é? Que tinha que ir para Coimbra para as bibliotecas e arquivos de Coimbra, do Porto, de Lisboa, de Mortágua. Mas também a questão é esta: a gente só se envolve num projeto destes se tem algum gosto em fazer uma coisa destas. Quer dizer, se a gente, no fundo, se dedica a uma coisa destas sem qualquer tipo de gosto, então isto é um sacrifício tremendo e a gente não e provavelmente acabar, nem a fazia, não é? Não fazia, exatamente. Este processo parava a mãe, porque no fundo eu fiz isto com muito sacrifício, é verdade, e sacrifício até da minha família às vezes, mas com gosto também. E por isso é que eu digo, quer dizer, para isto terminar, é preciso que agora, no fundo, a síntese da investigação, não é? Digamos que o ensaio biográfico, o livro, digamos, possa sair, possa para, o público. Sair para o público. E muito bem. Eu acho que este depoimento é muito interessante, porque é uma forma de ficarmos a perceber que às vezes os nossos jovens ainda não têm essa percepção de quanto existe de sacrifício, de trabalho, de perseverança, um trabalho deste tipo. Exatamente. Eu às vezes costumo até dizer... E é assim que se faz história. E é assim que se faz história. E eu costumo dizer assim, quer dizer, uma pessoa pode ser muito inteligente, não é? Mas se não houver trabalho por trás, transpiração, é muito, às vezes eu diria que é mais importante o trabalho do que a inteligência. Um indivíduo pode ser muito inteligente, mas se for muito preguiçoso, não é? Se for muito ocioso, não chega longe. Lá chega. Exatamente. Chegam mais, eu diria que aqueles que se empenham, que são empenhados, responsáveis e trabalhadores, chegam mais longe do que os outros. Isso é verdade. É? E eles muitas vezes ouvem-me dizer isso, que mais depressa lá chegam esses, efetivamente. Olha, as conversas são como as cerejas, isto já vai um bocadinho longo. Provavelmente teremos a oportunidade de voltar cá, nomeadamente quando a obra for editada. Para já agradecemos muito a tua presença, que obviamente prestigia muito o nosso programa, e obviamente sentimos que a própria escola pública e o nosso agrupamento se prestigia muito com a tua colaboração e com este teu trabalho. Foi um gosto ouvir-te, porque é sempre um gosto aprender com quem sabe, e será sempre... para nós, um prazer ter-te por cá, e acho que foi ótimo para os nossos jovens, mas também para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Eu é que agradeço o vosso convite e agradeço as tuas simpáticas e excessivas palavras. Não, muito obrigada. São as certas palavras. Muito obrigada. Rádio Boa Nova. Vamos agora começar com a Inês Brás, em Nós e os Animais. Então, o Jardim Zoológico vem nascer duas crias da Oryx de Cimatarra. O Jardim Zoológico orgulha-se de apresentar duas novas crias, duas fêmeas da Oryx de Cimatarra, uma espécie que está extinta na natureza desde 2000, o que vem a reforçar a importância do seu nascimento no Jardim Zoológico. 2016 começa com o reconhecimento do nosso trabalho diário em prol da conservação e educação ambiental. O nascimento das novas crias vem confirmar que todos os esforços envolvidos para recriar o habitat natural estão a funcionar e os animais estão perfeitamente integrados, refere José Dias Ferreira, curador de mamíferos no Jardim Zoológico. O Oryx de Cimatarra pode chegar aos 200 kg e medir até 1,75 m de comprimento. É conhecido pelos seus longos cornos existentes nos machos e fêmeas, curvados para trás, que podem ir até 1,20 m de comprimento. Esta espécie vive em manadas de pelo menos 10 indivíduos, sempre com a existência de um macho dominante. No habitat natural, bebe água sempre que a encontra, mas pode resistir meses sem a consumir diretamente, retirando-a apenas das plantas que consome. Muito bem, boas notícias no Jardim Zoológico de Lisboa, não é assim, Inês? Exatamente. E temos um slogan para os nossos ouvintes. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Nunca se esqueça. Rádio Boa Nova. Ainda no Reino Animal, passamos aqui à Francisca Rodrigues, na Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente. O que é que temos desta vez? A ave do ano. Conhece o britango? Este ano, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, CPA, escolheu o britango para a ave do ano 2016 e pretende acabar alguns mitos e preconceitos existentes sobre os abutres. O também conhecido por abutres do Egito é o mais pequeno dos abutres ibéricos e enfrenta um grande declínio a nível mundial. Em Portugal já desapareceu do sul do país, sendo raro no centro. Atualmente é uma das espécies-alvo do projeto Leaf Rupees, a decorrer nas áreas protegidas do Douro Internacional e Vale do Rio, Águeda e dos Arribes del Douro. FM Boa Nova. E agora passamos à Inês Garcia com a notícia de âmbito internacional. É verdade. Esta semana, nas notícias de âmbito internacional, destaco 7 marcas de chocolate que utilizam trabalho escravo infantil. Em setembro de 2015, foi apresentada uma ação judicial contra a Mars, a Nestlé e a Hershey, alegando que estas estavam a enganar os consumidores que, sem querer, estavam a financiar o negócio do trabalho escravo infantil do chocolate na África Ocidental. Crianças entre os 11 e os 16 anos, por vezes até mais novas, são fechadas em plantações isoladas, onde trabalham de 80 a 100 horas por semana. O documentário Escravidão, uma investigação global, entrevistou crianças que foram libertadas, que contaram que frequentemente lhe davam murros e lhes batiam com cintos e chicotes.

told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Boa Nova, irresistível. Passemos a Jovens Atentos com a Bárbara Coquim, que nos traz aqui também um tema que vai abanar as consciências. Um desabafo sincero de uma aluna sobre os exames nacionais. Olá, excelentíssimo dirigente do Ministério Português da Educação. Fico grata pelo simples acaso de ter aberto o meu e-mail. Considerei que um olá sincero de mais uma aluna, ou vítima, como quiser chamar, do ensino português, era uma boa maneira de começar este e-mail, que é tão informal na sua formalidade. Sabe que já passaram 11 anos desde que entrei no sistema de ensino português e não houve um único ano em que o palavrão exame não surgisse numa aula. Na maior parte das vezes, podia ouvir a professora preocupadíssima a perguntar: vai escrever isso num exame? Depois de ler uma resposta errada no livro de fichas. Sabia, Sr. Ministro, que há alunos com menos de 10 anos a ser expostos à febre dos exames? Desculpe-me a ignorância, esqueci-me que existem os exames do quarto ano, aliados às recentes provas do segundo ano. Até parece surreal. Sou a Leonor, tenho 16 anos e aos 14 tive um esgotamento nervoso. Motivo: exames. Mas quem me dera que o meu caso fosse apenas um caso isolado. Podia ser eu que não sabia lidar com a pressão. Só que há pior, bem pior. Há crianças que visitam regularmente o psicólogo para controlar o stress que já sentem por causa da escola e do bicho de sete cabeças que são os exames. A verdade é que já sou crescidinha. Já não tenho dores de barriga antes dos testes e já não vomito antes dos exames. 11 anos e 6 exames depois estou aqui. Sobrevivi, mas estou cansada. Eu estou cansada, os professores estão cansados, os funcionários estão cansados, estamos todos cansados. Cansados de acordar às 7 horas, sair às 7h30, entrar às 8, sair às 6. Acordar às 7, sair às 7h30, entrar às 8, sair às 6. E repete-se. Repete-se até estarmos todos tão cansados que nem a ambição de enveredar pelo ensino superior nos sustenta. Senhor Ministro, não pretendo pedir-lhe que acabe com os exames porque, mesmo que seja essa a vontade de todos, neste país a voz do povo não conta. Nunca contou e não é porque eu estou a mandar-lhe este e-mail que vai passar a contar. Mas peço-lhe que reflita comigo. Passamos 12 anos a estudar e é inevitável chegarmos a uma altura em que todos gritamos em surdina: chega! Passamos 10 meses na mesma escola, dentro da mesma sala, com os mesmos colegas e com os mesmos professores e 2 semanas depois do fim das aulas tenho que manter a rotina porque vou fazer um exame. Para quê? Porquê? Eu tenho sonho, Sr. Ministro. Deixe-me sair da sala para os poder concretizar, por favor. Sim, senhor. Temos aqui a manifestação de uma aluna em relação ao Ministro da Educação sobre a questão dos exames, que voltaremos a ela no próximo programa, porque obviamente o que a aluna aqui denuncia é a pressão enorme que é exercida sobre crianças e sobre jovens ao redor dos exames. Mas voltaremos a esta questão no próximo programa. 100.2 Oliveira do Hospital. Francisco, vamos à política, desta vez internacional e desta vez um caso triste que tem andado aí nas bocas do mundo e inclusivamente até o Sr. Presidente Obama o denunciou. Desta vez trazes-nos? Trago de novo o caso dos jovens ativistas angolanos. Foi com os votos contra do PCP, PSD e CDS que o Parlamento chumbou, quinta-feira, dia 31 à tarde, os 2 votos propostos pelo PS e Bloco de Esquerda que condenavam a aplicação de penas de prisão aos 17 ativistas angolanos por um tribunal de Luanda. PSD e PCP alegaram que é preciso respeitar a soberania angolana e recusam ingerências na vida interna daquele país. O voto de condenação socialista era muito mais brando do que bloquista. O texto dos deputados do PS dizia que a Assembleia da República lamenta a situação a que se assiste e que atenta contra os princípios elementares da democracia e dos Estados de Direito, fazendo votos para que ela seja corrigida. Já no texto do Bloco de Esquerda, o Parlamento condena a punição dos ativistas angolanos, apela à libertação dos ativistas detidos e a que a tramitação do processo obedeça aos princípios fundadores do Estado de Direito. Numa declaração de voto, os deputados comunistas Carla Cruz e João Oliveira reafirmaram a defesa do direito de opinião e manifestação dos direitos políticos, económicos e sociais em geral, mas também sublinharam a importância do respeito pela soberania da República de Angola, do direito do seu povo a decidir, livre de pressões e ingerências externas, o seu presente e futuro. E acrescentam que o PCP considera que cabe às autoridades judiciais angolanas o tratamento deste processo. argumentando que é do interesse dos portugueses a manutenção de uma boa relação diplomática com Angola, Luís Montenegro considerou que os dois documentos que vão nesta quinta-feira a votos são uma ingerência de uma decisão, concorde-se ou não com ela, de um órgão de soberania angolano. Assim, na sua conclusão, o PS propõe à Assembleia da República que lamente a situação a que se assiste e que atenta contra os princípios elementares da democracia dos Estados de Direito, fazendo votos para que ela seja corrigida. Na segunda-feira, dia 21, um tribunal de Luanda condenou apenas entre 2 anos e 3 meses e 8 anos e 6 meses de prisão efetiva 17 ativistas angolanos, um dos quais Loti Beirão, que é luso-angolano, que estavam desde 16 de novembro a ser julgados por coautoria de atos preparatórios para uma rebelião e associação criminosa, acusações que sempre negaram, esclarecendo que os encontros semanais que promoviam visavam discutir política e não promover qualquer ação violenta para derrubar o regime. O académico de Oxford e especialista em Angola, Ricardo Soares de Oliveira, disse ao Observador que a sentença de prisão para os ativistas angolanos, conhecidos como 15+2, é inaceitável e confrangedora, e que o processo foi conduzido de um modo idiótico. No plano nacional, defende ainda que o governo português deve emitir um sinal inequívoco de condenação deste processo. Para o autor do livro Magnífica e Miserável, Angola, depois da Guerra Civil, a ideia de que estes miúdos podiam ser um risco ao status quo ou é uma mentira completa, ou então há aqui, por parte do regime, um receio muito grande por não saber de onde vêm as ameaças e assim tendem a responder de forma coerciva a tudo. Ricardo Soares Oliveira diz ainda que o grupo de ativistas são pessoas que não têm capacidades para fazer um golpe de Estado contra um Estado forte e bem armado. O académico menciona ainda o governo anterior, referindo que, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros a cargo de Rui Machete, houve uma postura subserviente perante Luanda, de que devíamos deixar, de boa fé, as instituições angolanas funcionar. Agora, seria interessante ver o que é que as pessoas que defendiam essa postura têm a dizer sobre este caso. Provavelmente vão ficar caladas, conclui. Terminaste, Francisco, esta história triste. Porque efetivamente não temos hoje muito tempo para debater, poderemos voltar ao tema, mas o que de facto é que se passa é que numa ditadura é perigoso pensar, numa ditadura é perigoso reunir, e por isso é que estes jovens estão presos, porque de facto se o regime fosse democrático dava liberdade de expressão. E em Portugal, aqueles que dizem que não querem fazer ingerências na autonomia e na soberania angolana, nada mais estão a ser do que hipócritas, é a minha opinião. Rádio Boa Nova. Espetacular. Daniel, vamos ao cinema para ver? Vamos ver o Assalto a Londres, um filme de ação. A história começa em Londres, onde o primeiro-ministro britânico faleceu em circunstâncias misteriosas. O seu funeral é um evento obrigatório para os líderes do mundo ocidental. No entanto, o que começa com o evento mais protegido da Terra, transformando-se numa oportunidade para matar os líderes mais poderosos do mundo. Uma visão aterradora do futuro. Apenas 3 pessoas têm esperança de o travar. O presidente dos Estados Unidos, responsável do serviço secreto americano, e um agente inglês que não confia em ninguém. Pode ver este filme nos fóruns de Coimbra e Viseu. Muito bem. FM Boa Nova. E agora vamos a uma visita com a Patrícia Correia, desta vez uma visita doce. Senhor ouvinte, hoje convido a fazer um passeio doce. Os mais golosos não podem deixar de visitar Óbidos durante o Festival Internacional do Chocolate. De 31 de março a 25 de abril, aberto de sexta a domingo, à exceção do primeiro e do último dia. O Festival do Chocolate de Óbidos traz este ano uma edição com sabores refrescantes inspirados na pureza da água. Numa incursão sobre o território, a Lagoa de Óbidos toma vida em chocolate para surpreender os visitantes e alia-se às novidades no mundo onde o cacau é ingrediente obrigatório, trazendo a mais uma edição 1001 formas de gostar, trabalhar e apresentar esta iguaria, regressando ainda às suas origens de fusão de cacau e água como bebida de eleição. Durante alguns dias, as ruas desta vila medieval transformam-se em verdadeiras montas de bolos e bombons que todos podem provar e comprar. Para os mais pequenos, a Casa de Chocolate das Crianças oferece atividades lúdicas e pedagógicas e uma cozinha para prepararem algumas receitas. Os adultos podem frequentar cursos de culinária em que o chocolate é sempre o ingrediente base, assistir a concursos para profissionais de pastelaria como Chocolatier do Ano. e o Concurso Internacional das Receitas de Chocolate e apreciar as culturas de chocolate, verdadeiras obras de arte. Entre chocolate amargo, branco ou de leite, em estado sólido ou líquido, venha deliciar-se na 14ª edição do festival mais saboroso que encontrará. Recordo-lhe que o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos decorre de 31 de março a 25 de abril. Bem, temos que combinar uma ida até Óbidos, não é, meninos? Para este festival de chocolate que é imperdível. Rádio Boa Nova. Bem, passemos agora a uma sugestão de leitura, com chocolate ao lado ou não, conforme a preferência. De preferência, não aquelas marcas que usam trabalho infantil. Tenham isso em atenção. Sim. Em 1945, na Câmara dos Lordes, a votação para a atribuição da fortuna dos Barrington acabou em empate. Harry regressa à América para promover o seu novo romance, ao passo que a sua amada, Emma, parte à procura da menina que foi encontrada abandonada no gabinete do seu pai na noite em que ele foi assassinado. Quando chegam as eleições gerais, Giles Barrington tem de defender o seu lugar na Câmara dos Comuns e fica horrorizado ao descobrir que os conservadores decidem ficar contra ele. Mas é Sebastian Clifton, filho de Harry e Emma, que acaba por influenciar o destino do tio. Em 1957, Sebastian ganha uma bolsa de estudo para Cambridge e assim entra em cena uma nova geração da família Clifton. Depois de ser expulso da escola, Sebastian é apanhado numa fraude internacional de obras de arte que envolve uma escultura de Rodin, que vale muito mais que a soma conseguida em leilão. Será que se torna bilionário? Irá para Cambridge? Correrá perigo de vida? O segredo mais bem guardado responde a todas estas perguntas, mas levanta muito mais. Não perca este fabuloso romance policial de Jeffrey Archer, O Segredo Mais Bem Guardado. Muito bem, fica a sugestão de leitura feita. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E agora vamos passar ao desporto motorizado com o Pedro Andrade. O Circuito Internacional do Bahrein recebeu a segunda prova da temporada 2016 de Fórmula 1, com uma corrida noturna. A qualificação manteve o sistema usado na Austrália, que continua a ser muito criticado, e foi Lewis Hamilton que assinou a pole position, com um novo recorde de volta do circuito. Nico Rosberg terminou em segundo e na segunda linha de partida ficaram os Ferrari. Na volta de aquecimento para a grelha, Sebastian Vettel ficou parado em pista depois de um problema, provavelmente no motor. Nico Rosberg terminou em primeiro, fazendo assim a sua quinta vitória consecutiva. Em segundo ficou Kimi Raikkonen e em terceiro Lewis Hamilton. Nota ainda para Alonso que foi impedido de correr devido às consequências do acidente na Austrália e foi substituído por Stoffel Vandoorne, que terminou em décimo. Destaque ainda para a Sauber, que há muito que luta para evitar o colapso, mas a urgência parece ser maior do que nunca. E ao que se sabe, nem sequer há dinheiro para disputar o Grande Prémio da China. Há já quem especule sobre uma possível venda à Ferrari que converteria a Sauber em Alfa Romeo, mas esse é apenas um dos muitos rumores que sempre surgem em ocasiões destas. A próxima prova será na China no dia 17 deste mês. Começou um dos mais aguardados campeonatos WTCC dos últimos anos. A época de 2016 trazia muitas novidades e os fãs com certeza não ficaram desiludidos com a primeira ronda. Robert Huff venceu a primeira corrida da prova inaugural da nova temporada do WTCC, no circuito Paul Ricard, em França, e também a sua primeira corrida na estreia ao serviço da Honda. Na segunda posição do pódio, o marroquino Mehdi Benani, da Citroën. Norbert Michelin, da Honda, ficou no terceiro posto, à frente do português Tiago Monteiro, que tinha feito o melhor tempo na qualificação. José Maria López triunfou na segunda corrida, ficando à frente do português Tiago Monteiro, e Norbert Michelin repetiu o resultado da primeira corrida ao terminar na terceira posição do pódio. Nota ainda para a estreia do formato MEC 3, um novo evento após a qualificação, que permite aos construtores marcarem pontos no fim de semana de corridas do WTCC. O novo formato de qualificação revelou ser bastante competitivo. A próxima prova será no dia 17, na Eslovénia. A segunda prova do MotoGP passou-se em Termas de Rio Hondo, na Argentina. Marco Márquez assinou a pole position e mais tarde venceu a corrida. Valentino Rossi terminou em segundo e Dani Pedrosa em terceiro a fechar o pódio. 100.2 Oliveira do Hospital. Temos em estúdio alunos que durante as férias da Páscoa fizeram viagens por essa Europa fora. Temos dois casos de alunos finalistas do 12º ano, o Pedro Andrade e a Inês Pereira. E a Inês Garcia fez uma visita a Paris pela disciplina de francês. Eu queria que nos falassem, ainda que brevemente, desta experiência. Comecemos pela viagem de finalistas. Inês Pereira, a tua viagem de finalistas foi até? Paris. E então, relata-nos assim, ainda que brevemente, a experiência que por lá tiveste. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque consegui conhecer novas culturas. É um povo diferente de Portugal, com diferentes formas também de ver um pouco o mundo. Tem diferentes comidas, lugares fantásticos para conhecer. Sobretudo visto o património. Sobretudo o património. O que é que visitaste? Visitei a Torre Eiffel, por exemplo, Versalhes, o Arco do Triunfo, os lugares mais emblemáticos da capital. E ainda a Euro Disney. A Euro Disney, claro. Que é, obviamente, é imperdível. Do que é que gostaste mais? Se tivesses que eleger um lugar em Paris, conseguirias? Não. Não. É um todo, não é? Exato. Portanto, foi uma viagem enriquecedora, sobretudo do ponto de vista cultural. Exatamente. E é essa viagem, obviamente, se optaste por essa, porque é essa que tu achas que faz sentido. Na minha opinião, eu sempre achei que era preferível usufruir o meu tempo com uma viagem que me enriquecesse a nível cultural e intelectual do que talvez ir para um lugar onde não pudesse usufruir disto mesmo. Muito bem. Nas antípodas desta opinião estará ali o Pedro Andrade, que fez aquela célebre viagem de finalistas até à costa espanhola, onde usufruiu de uma magnífica semana, com certeza estonteante, com certeza com muita música, com muita discoteca, com muita night. Não digo mais, Pedro, o resto vais dizer tu. Não, foi uma viagem bastante divertida. Para em que o objetivo é sobretudo o divertimento. Sim, para quem gosta deste tipo de viagens. O que é que se faz por lá durante uma semana? Faz amigos, diverte-se, vamos a festas. Excesso já? Sim, isso há sempre, mas também não é preciso fazer uma viagem para notar esses excessos. Mas normalmente este tipo de viagens é feito para espairecermos um pouco a nossa cabeça. Para o divertimento? Sim. Sobretudo para divertir, para estar à vontade e para fazer amigos. Exato. Muito bem. E agora temos aqui a outra viagem, também a Paris, curiosamente, mas numa outra perspectiva, foi no âmbito da língua francesa. É verdade. Inês Garcia. Eu, tal como a Inês, gostei muito de visitar Paris. Acho que quando as pessoas dizem que Paris é uma cidade apaixonante, não estão a exagerar, porque eu regressei a Portugal com a vontade de um dia voltar a Paris, à Cidade das Luzes. Foram muitos os locais que visitei. Também praticamente estes que também Inês visitou. Destacar talvez, gostei muito de visitar a Disneyland, é verdade. Era um sonho de criança. Principalmente talvez o desfile das personagens da Disney ou o espetáculo da noite, é absolutamente maravilhoso. Em Paris gostei muito de ver a Torre Eiffel especialmente iluminada à noite. De visitar Sacré-Cœur, Notre-Dame, dar um passeio no Sena e em Versalhes, adorei o Palácio de Versalhes, é muito bonito, aconselho a visitarem, mas confesso que é um pouco desiludida no Palácio do Louvre, no Palácio, Museu. No Museu do Louvre, com a Mona Lisa, não com a pintura em si, mas com a dimensão. Eu estava à espera de ver uma pintura grande, grandiosa, e era uma coisinha muito pequenina, mas de resto foi maravilhosa esta viagem. Pois, muito bem, as viagens são sempre enriquecedoras. Pois vamos acabar o programa com as notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, que hoje são rápidas. Lembramos todos que está disponível o Mega 5, a segunda edição do Jornal do Agrupamento deste ano letivo, onde se podem encontrar as notícias dos principais acontecimentos que marcam a vida escolar. Podem comprar o jornal nas papelarias das escolas do Agrupamento. Convidam-se todos os membros da comunidade escolar para um evento cultural dinamizado pelos professores responsáveis do projeto Livros com Música. As palavras tocam-nos, que decorrerá no dia 15 de abril pelas 21h30. Os atores serão alunos de várias escolas do agrupamento e precisam do apoio de todos nós, neste Dia Mundial das Artes e último dia da Semana da Leitura. O local do evento é o Pavilhão Multiusos do Pavilhão A, na Escola 7. Rádio Boa Nova. Espetacular. E para finalizar, sugiro Dressed Out de 21 Pilots. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one.